deserto um altar se ergueu, de madeira e cobre a obra se fez. Com mãos ungidas Bezalel trabalhou, o Senhor ordenou e a vida brotou. Cinco covados com amor foi medido, em cada canto a glória do Altíssimo. As ofertas subiam, um doce perfume, a luz que brilha na tenda do sagrado. O altar de sacrifício, teu fogo arde em mim. Na entrega de louvor as bacias de cobre, as pás em união, na pia da purificação. Mios das mulheres em amor se ajuntaram, para a tua obra eles se entregaram. Cortinas de linho ao vento a dançar, as colunas firmes em pé vão ficar. O pátio de adoração, o lugar de se encontrar com o Deus que nos ama, que vem nos abraçar. O altar de sacrifício, teu fogo arde em mim. Na entrega de louvor sacrifício, a ti eu me entrego. Na tua luz, Senhor, eu sempre me apego. Amém.